Puxinê 6224, aguarda um minuto para o chibeque acionamento. Será autorizado após o táxi da aeronave da Azul, que ainda não puxou no 09. Aguarda só um minuto. O Azul 4959 com 60 a bordo, 60. Alterna Serra Bravo, Romeu Alfa, 3 horas e 30 de autonomia para o táxi. Confirmando 60 a bordo, 60. Serra Bravo, Romeu Alfa, 2 horas e 30. 4959 Azul. 3 horas e 30. 3 e 30. Azul 4959 autorizado por ponto de espera, pistão no zero. O ajuste de altímetro no 0 no 9. Ponto de espera, Índia, chama a torre, no 8 decimal 95. Ponto de espera é a Índia, chama a torre, o Azul 4959. Colado aos 27, chama o controle no 208. 208, obrigado, bota lá. Controle Salvador, boa noite, 9644 da Rio, cruzando 2000 pés, Israel, Leda, BDF. E o 9644 se mantém em voo 340, vigilância, sobe via da El. 340, o 9644 via da El. Voo no 868, autorizado 2000, livre LF, acusando localizador, ajuste do altímetro 19. 9644 pode navegar da El Oleda, senhor? Autorizado Leda, Rio 9644. Leda, 9644. Uma previsão para o início do Xenemia 224, então. Mantenha a posição. Mantenha a posição. 4959. Mantenha o ponto de espera, pistão no zero, devido à aeronave da Rio que decolou, mesma curva e a estreia é pesada. Quantos minutos necessita? 3 minutos, o azul 4959. 3 minutos? Ciente. Federal 9973, aguarda só um minuto. Acabei de checar com a IS seu plano de voo, tá com um probleminha e já será solucionado. Aguarde um minuto. Azul 4959 na escuta da torre. Nosso sistema computou a decolagem do Rio 9644 aos 26. Estamos aos 30. Confirme intenções. Autorizado tem condições de 4959. 4959 autorizado. Alinhar e decolar pistão no zero. O vento é 170 graus 06 dúzia de nós. Ajuste de altímetro no 09. Fique atento à esteira do Boeing 767, que decolou aos 26. And ground, America 230 is ready to taxi. America 230, clear taxi into hold point runway 10. There are call tower 118.95 and altimeter setting 1019. 1019er, cleared to taxi, holding point runway 10, then contact tower 118.950 for American 230. Azul 5001, autorizado o táxi já do Boeing 757 da American, após a passagem do mesmo, autorizado pushback acionamento no 09. Após a passagem do América, autorizado push acionamento no 09, Azul 5001. Oceania 6224, após a passagem do Boeing 757 da América retaguarda, autorizado pushback acionamento portão 03. Após a passagem do Boeing 757 da América, autorizado pushback acionamento 03, Oceania 6224. Afia. Azul 4959, vento 170 graus 079, ajuste no 09, livre decolagem. Iniciando 4959, Azul. Boa. Pan 3305, chame Recife 126.85. Recife 126.85, Pan 3305. No 868 na escuta da torre? Ah, boa noite, torre. Está na sua escuta. 1868 estabilizado aqui, saída 10. Bruno 868. O vento em Salvador 170 graus 07 nós. O ajuste de altímetro é 1019. Livre pouso, pistão 90. Livre pouso 90, 1868. Decolada aos 33, controle no 208. 208, 4959, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 4959. Azul, boa noite, contato radar, chegou para o... É, pode repetir, a mensagem foi intercortada. 4959, contato radar, suba para o nível 140, autorizado direto coral. 140 direto coral, 4959 azul. É 224 livre no 03, chame táxi. Country 30, Salvador Tower. And American 230 is with you. American 230, clear to line up and maintain runway 10. Clear to line up and maintain runway 10 for American 230. É, 101, autonomia de 4 horas e meia, alterna Ribeirão. 5001, autorizado o táxi até através do portão 612, aguardando para prosseguir. Autorizado o táxi até através do portão 612, aguardando na sua escuta azul, 5001. Nosso 35, direita, 1219, sol. Direita, 219, 898. Salvador, gol 1868, boa noite. 1868, autorizado Alfa, Quilo, Pátio 3, fica atento ao balizador. Alfa, Quilo, Pátio 3, fica atento ao balizador, 868. Alfa, Quilo, por 3. 1868, informo posição 1 no Lima do Pátio 3. 1 no Lima do Pátio 3. Two-three-zero, clear to take off runway 10, the wind is 170 degrees 06 knots and altimeter set 1019. Clear to take off runway 10, altimeter is 1019. for American 220. Para 3.000 pais, a gente chama 018. Voo 1868, prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 868. General 9973, confins, confere? Confio. Aguarda só um minuto que o seu plano veio sem a rota. A gente vai só confirmar com a S aqui. Valeu, aguarda. No 868, mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, 868. Solo Salvador, o Channel 6224 para o táxi com 80 a bordo, 2 horas e 30, alterna a Mateo. É, 6224 autorizado, ponto espera, torre no noite decimal 95, ajuste 1019. 1019, ajuste, já ataque no ponto padrão 0, ela chama a torre de trás, 6224. Civil, cara. Azul 5001, autorizado, ponto espera como número 2, ajuste de altímetro no 019, torre 1 no noite decimal 95. America 230, radar contact, conflict level 360, bomb departure. Usado ingresso via Juliette, portão 612. Faz a passagem pra aí à frente, Juliette, por 612, 868. A próxima, Duna. Aguarde 1 minuto cópia, é o número 2. Escuta 2724. Chané 6224, autorizado a aliar e manter turno 0. Aliar e manter turno 0, ou Chané 9973, pronto cópia. Seu Matheus, tá pronto. Federal 9973, autorizado. Sierra Bravo Charlie Foxtrot, via Pesulu 21, deporte após DCT, conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída Arbor, Elefa, decola da pista 1-0 com curva direita, código 5454, controle de saída 1208. Informativo. Decola da, para Confins, Antezulu 2-1, saída Deporte, 360, seria a Arpo, Elefa, saída, decola da pista 1-0 com curva direita após. 5454, responde o controle de saída 1208. Correto, chame pronto para o pushback acionamento, sideral 9973. Mostrará. O 9973, obrigado. 6224, atento à esteira de turbulência do Boeing 757, que é super pesada, livre decolagem pista 1-0, vento 170 graus 079, ajuste 1-0, 1-9. Decolagem 1-0, ajuste 1-0, no lado de chão, 2774, confirmando, azul 27, confirmando, azul 5001, azul 5001, ponto espera pronto? Afirma, azul 5001. Posso estiver no zero, pronto. 5001, autorizado a alinhar e manter, estou no zero. Alinhe e mantenho no zero, 001. Dado direto e TAP, reporte para descida. Positivo, direto e TAP, vamos reportar. Azul 2774, quanto cópia? Se escuta para vocês. Azul 2774, autorizado, Serra Brava, Papa Serra, Porto Seguro, via Golf 677, nível 180, saída, Coral, decola da 10 com curva direita, código 5452, controle 120, decimal 80. Azul 2774, autorizado 180 para Porto Seguro, via Golf 677. Decola na Coral, pista 10, curva direita. Aciona 5452, 1208 é o controle da Azul 2774. Correto, chama pronto, bate 3, Azul 2774. Parada 2774. O solo 09973 está pronto para o questionamento. É o 1990, autorizado direto Conde, o Ocean Air 24, Liano. 9973, confirma. Positivo. Federal 9973, autorizado, parte 3, chame o táxi. Livre, chama para o táxi. Chame pronto, pushback acionamento, parte 3. Reportará pronto para o pushback acionamento na parte 3, azul 2774. Voo no 1134, pronto, cópia. Tá pronto, cópia, no 1134. Voo no 1134, autorizado Maceió, via, é o peso Lu 17, restante conforme. Nível 350, saída Puca, Jamo, Aracaju. Decola pista 10 com curva esquerda, código de saída 5446 e controle 120, decimal 80. 350, Maceió, autorizado pela Pesulu 97, a saída Puca, Jamo, Aracaju. Decolando da 10 com primeira curva esquerda. 5446, transpondo, 208, controle, voo 1134. Voo 1134, correto, chame pronto, pushback acionamento, portal 02. Tá pronto, voo 1134, tá no 02. Voo 1134, livre do 02, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 1134. Papa Romeu, Serra Tango Delta, contato radar, 7º Milhas Nordeste de Salvador. Voe em direto Bonk para chegar a Bonk, reporte Miguel de descida. Direto Bonk para chegar a Bonk, vai voltar o Guiado, 3, 4, 5, 5, 5. Salvador Azul 4959, solicita como final 160 para a Guiado. Azul 4959, submantendo nível 160. Usando 135 para 160, Azul 4959, obrigação. Controle Salvador, Azul 5008, 1.200 pés para nível 360, vida da El. Azul 5001, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Autorizado direto Leda, Azul 5001, nível 360. Chama a autonomia, por gentileza? São Paulo, Guarulhos. Autonomia, autonomia. São Paulo com 5 horas, para o táxi. Gente, Sideral 9973, autorizado o táxi até o ponto de espera, torre 98, decimal 95, ajuste de altímetro no 08. Sente livre o táxi, o seu ponto de espera, torre 1895, 9973. Azul 2774, não escuta? 6.85, disponível 1.5.45. O centro solicitou mudança do nível para o nível 160. O restante da autorização permanece. Afirma então, o novo nível do 2774 da Porto Seguro vai ser o 160. Afirmativo, sai da Coral, decola da 10 direita, o código 5452. O restante permanece. Autorização 160, novo nível 2774. 160, 1292, inicialmente mantém a chegada, número 3 na aproximação. Boa noite, Sideral 9973, próximo ponto de cara próximo. Sideral 9973, autorizado a linha e decolar pistão 90, vento é 170 graus 079 e ajuste altímetro 0098. A linha decolar 9973. Acionamento portão 02. Autorizado, voo 134. Controle, como recebe o azul 5001? Solicita para o Edbot, azul 5001. Informação, azul 5001. É, não compreendi, azul 5001. Azul 5001, aguarde a coordenação. Azul 5001, mantenha a proa de leda, informa o tráfego 10 horas, 2, 5 milhas. Alfa Tango 72, cruzando o nível 960 para... mantendo agora o nível 960, como o Tudo Light. Ciente, Azul 5001, mantenha a proa de leda. Papa Romeu, Serra Tango Delta, desça para 4 mil pés, ajuste no 018. Ajuste no 018, Serra Tango Delta. É 6224, aguarda a coordenação. Doutor Sideral 9973. Sideral 9973, contato radar, suba para o nível 360. Autorizado direto Elefa. Autorizado direto Elefa, o 9973. Arido 2224, desça para 3 mil pés, ajuste no 018. 3 mil pés, 1018, 2234. Possibilidade Duna. Cara, turno 1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-1-8. Autorizado, táxi, 28 horas, já chegou o 1174. Quanto perto, 829. 29, Azul 5001, estamos já para Recife, 1251 e ao termo 13395. 1251, 13395, Azul 5001, boa noite. Controle, Lima Alfa, interceptou logo. Papa Romeu Lima, Lima Alfa, complexo final de Sônia Torre, 1895. Sim, Lima Alfa. Passarelo 2224, desça para 2000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2000 vai reportar. ME2112, autorizado Duna da presente, desça para 3000 pés, ajuste no 018. Duna da presente para 3000, com 018, ajuste no 6292. Para Duna 197, Lima Alfa. Gente, aguardando instruções. Lima, Lima Alfa. No externo, solicite novamente cancelamento. Devido à aeronave da passareda aproximando agora a posição ETAP, passando ETAP, aproximando 6 milhas de duna, está 250 nós aproximadamente. Ok, mal. Corrigou o 1134, pode esperar. O 1134 ali decola de imediato, separado? Afirmativo. Autorizado, alinhar de colapso turno 0, 2170 graus 05 nós, ajuste altímetro 1098, o 1134. Além decola, o 1134. 03. 203, está na Cajú, 624. Azul 5, correção, Azul 4959, serviço radar encerrado, 55 milhas sudoeste. Salvador, está em Deus, 1201. Será 9973, estamos no centro Recife, 1288 e ao terno 1260. 288, ao terno 260, obrigado. Afirmo. Gente, infiltrou então uma base curta pela direita. Curva esquerda, base curta pela direita, reporta na curtíssima da 17 embaixo travado. Mantenha a velocidade até a curtíssima da 17. Lima Lima Alfa, incrementando. Ok, Lima Alfa. 140, ficada. Gente. Gol 1134, decolado 54, controle 1208. 208. Canal 6212 autorizado, 2000 pés. 2000 pés, 6212. Controle, boa noite, gol 1134. Gol 1134, boa noite, contato radar, suba para o nível 350, sai da PUCA. 350, PUCA. Alfa, tráfego avistado, livre pouso, pistão 97, o vento é 170 graus 0612 de nós, o ajuste de altímetro 908. Se desejar, pode iniciar a redução de velocidade. Ok, vai reduzindo, Lima Alfa. LS, o passarinho do 2224. Passarinho do 2224, complexo final, Sônia Torre, 1895. 1895, bom trabalho. Canal 6212, inicie redução de velocidade 1909, vai seguir um alfa 37, alcoma 60 de grau 6. Reduzindo para 190, Oceano 6212. Lima Alfa, autorizado direita, bate 5 ao estacionar frequência livre. Foi o 5-6. Saredo 2224, é a torre? Boa noite, torre. Tá passando Simbra, trem baixo. Tá se escutando. Passeio 2224, autorizado pouso, pistão no 0, vento é 170 graus 059, ajuste de altímetro no 08. 2018, livre pouso, passeio 2224. 41107, 41107, boa noite, passando identificação, autorizado chegada Mário, desça para o nível 050. Chegada Mare, descenda para 050. É, liberado as restrições de velocidade para o 4107, senhorita. Somente está livre, o azul 4107. Liberado as restrições de velocidade do azul 4107. Horas e 40, o nosso alternado é Vitória. Sete sete quatro, Vitória, 64, 12:30, autorizado táxi até o ponto de espera, pistão no 0, vento, confirmando o ajuste de altímetro, é 1 no 0, 1 no 8, torre 1 no 8, decimal 95, confirmando 3:40, Vitória, 64 agora. Afirmo, 18:95 no ponto de espera, está livre o táxi, o azul 374. A 212, complete o sinal, senador. Entendeu, chamar a torre, 6212. Chame a torre, 11895. 11895, chegando, 6212. A Romeu Serra Tango Delta, desça para 2000 pés. Autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Sou 1134, chamo Centro Recife, 12685 e ao CERN 12545. 2685, a outra? Sou 1134, ao CERN 12545. 12545, obrigado, boa noite. 6212, passou externo embaixo do trabalho visual. A 212, aguardando pista livre. Para a passaria, 6212. Passaremos 2224, solo aos 0200, direita, 1219, solo. Direita 219, boa. M2-1-2, livre pouso, pistão no 0, já tem 160 graus, 079, ajuste de altímetro, no 0, no 8. Gente, livre pouso, cinema, 6212. 33, Romeu. Azul 2774, está aproximando do ponto de espera da 90. Azul 2774, mantém o ponto de espera da 90. Vai manter o ponto de espera do 2774. 774, alinhar e manter a pista no zero. Alinhar e manter na pista no zero, 2774. Dois, solo aos 02, direita 1219, solo. Será a direita, solo 1219, janela 6212. 250, pode apoiar. 1098, autorizado, TAC. 098. Azul 4107. Cancelada as restrições de altitude, desça para 2.000 pés, ajuste a 0 no 8, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 0 no 8, descendo para 2.000, autorizado ILS, reporte anel estabilizado, azul 4107. Tchau, muito obrigado, é só para informação, obrigadão. Gente, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, o Chanel 6212, Nisó. 10118. Livre de colégio 2774. E o Pátio 3, atento ao balizador, Chanel 6212. Papa Romeu Serra Tango Delta, complete o sinal, chame a torre 1-1-1-8-9-5. Colocar final, chame a torre 1-1-8-9-5, já tem dentro. Decolado 04, controle 1208. 208, 2774. Azul 2774, boa noite, contato radar, suba para o nível 160, autorizado direto coral. Direto coral, voando para o 160, 2774. Papa Romeu Serra Tango Delta. Livre pouso de pistão 0, vento 170 graus 049, ajuste de altímetro 0018. Pouso autorizado, ajuste no 018, Serra Tango Delta. Serra Tango Delta, confirma o pátio. Pátio 5, Serra Tango Delta. Gente. Romeu Serra Tango Delta, solo ao 07, próxima à direita, solo no 219. Direito 219, para essa ligação. Patrulha Salvador, Azul 4107, estabilizado. Azul 4107, completa sinal, chama a torre, 1-1895. Agora com a torre 1895, Azul 4107, boa noite, senhor. Oi, Salvador, muito boa noite, Azul 4107. 1098, cancelada as restrições de altitude, desça para 2000 pés, ajuste no 018, autorizada, final ILS, reporte estabilizado. Gente, 2018, sem restrições, estamos na estabilizada no 09. Para o cruzamento, pistão na 7. Repouso, pistão no 0, venta 1700049, ajuste de altímetro no 08. 0018, autorizado pouso azul 4107, passando externo. Boa noite, é o 3152, para informação Bravo. 3152, boa noite, essa identificação autorizada, chegada à mar e desça para o nível 050. 050 na chegada à mar, é o 3152, obrigado. Patrulha 07, solo 11, direito no 219, solo. Direita, solo 219, azul 4107, boa noite. O Salvador, boa noite, azul 4107. Azul 4107, boa noite, Alfa, Kilo, parte 3, fica atento ao balizador. Alfa, Kilo, pátio 3, só tenta o balizador, azul 4107, até lá no sul de conta, boa noite. Estabilizou voo 098, pista B. Voo 1098, completa o sinal, chame a torre 11895. 1095, boa noite, obrigado. Tampa 152, canceladas as restrições de altitude, desça para 2000 pés e ajuste a 018, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Direto então a 2000 pés, sem restrições, autorizado ILS, reportado estabilizado no X-ray. O Tampa 152, muito obrigado. 2x3, abaixou, travou, pessoal. Turno 098, livre pouso, pista no 0, vento 1, 70 graus, com 5 nós. Livre pouso no 0, 098. Controle Salvador, boa noite, é o azul 2793. 2793, boa noite, contato radar 75 milhas nordeste de Salvador. Voe bom, se chegada bom, se reporte no ideal de descida. Boa noite, gol 1868. X68, boa noite, prossiga. Temos aqui a informação Bravo, posição 62, autorização para Aracaju. X68, Bravo, confere, prepara Fuca Aracaju, aguarda 164. Sente, Fuca Aracaju, aguardando cópia, gol 1868. Uno 098, solo 18, direito 1211. Direito 1211, gol no 098. Corrigindo 1219. 219, obrigado. Salvador, voo 1098, livrou o nosso escudo. Alfa Juliette pro 02, 1098. Alfa Juliette pro 02, confirma. Afirmo. 02, obrigado. Voo 1868, copia? Na escuta, prossiga. Aracaju autorizado, nível 230. Decola da pista no zero com curva à esquerda, subida Puca, Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5465, controle 120, decimal 8. Aracaju, nível 230. Saída Puca, transição Jamo, depois direto Aracaju, com curva à esquerda, 5465. E o controle 208. Correto, no 868, chama pronto para o estacionamento. Contra a posição de acionamento, gol 1868. Tráfico Salvador, este é o passarelo 2228, ciente da informação, Charlie. Muito bom dia. Tráfico 2228, muito bom dia. Vitória da Conquista, autorizado, nível 180. Grafala da pista 1-0, primeira curva à direita, na subida Arbor, após o Elefa, direto o Piló, e conforme a rota, direto Vitória da Conquista. Aciona 5460, controle 120, decimal 8. Copiou, nível 180, 180 para a Vitória de Conquista. Decolando da pista 10, curva direita, intercepta a boa transição elétrica, depois boa, off-load, depois boa, conquista, conforme o plano. 5460, nosso transponder e o controle Salvador, 120, decimal 8, cotejou 2228, passarelo. Correto, passarei do 2228, chama pronto para o estacionamento. Essa chamada em breve para o estacionamento, passarei do 2228. É 908, boa noite, passando identificação, autorizado direto ITAP, desça para o nível 050. Obrigado. 2774, serviço radar encerrado, 55 milhas, sudoeste de Salvador, San Miguel, zona 201. Descido azul 2703. 2703, desça para 4 mil pés, ajuste a 08. 4 mil, 0, 0, 2, 7, 7. Torre Salvador. Boa noite, 3152, estabilizando. Nusco 2, boa noite, livre pouso, pistilo 0, vento 180 graus, 7 nós. 180 com 7, pouso autorizado, tá? 3052.